fazer rap não, na moral. O rap me escolheu porque eu aguento ser real. Como se faz necessário, tiozão? Uns rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão. Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido. Os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos. Tipo embaixador da rua. Só de ver o brilho no meu olho, os falsos já recua. Vários cordeiros em pele de lobo gritando que tá pronto. Eu vi, não é de pegar o dinheiro igual puta faz ponto. Aqui tem meu confronto em si, me dá um desconto. Aí, caminho nas calçadas sempre, nunca te vi. Enquanto os otários se acham, os valores se perdem. Sobra pra quem tem em falta, se isso pra mim não serve. Não, mano, não tô com os vermes panguando. Montando as track, eu e os moleque tamo trampando. Burlando as lei, um bagulho eu sei. Já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer o humilde virar rei. Me entenda nesse instante, essa cerimônia marca o começo do retorno do Império Axante. Atabaques vão soar como tambores de guerra. Meu exército marchando pela rua de terra, pra tirar a medalha dos canalhas sem aura boa. Um triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa. Nós quer mulher sim, quer um jean também. Quer ver todos os neguinhos lá, vivendo bem. Só que aí pra mim, a luta vai além. Quem pensar pequenininho, tio, vai morrer sem. Não passe mais que alguém, não, só sair da lama. Os que caiu foi porque confundiu respeito e fama. Na minha cabeça, não existe equívoco a menos. O jogo é sujo, vai ganhar mais quem erra menos. Eu fiz meu próprio caminho e o meu caminho me fez. Não é qualquer dinheirinho que vai tirar a lucidez que eu carrego na mente, tio. Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar ligeiro. Na pista, pela vitória, pelo triunfo. Conquista, se é pela glória, uso meu trunfo. A rua é nós. Voltamos de nós, brigamos por nós. Na pista, pela vitória, pelo triunfo. Conquista, se é pela glória, uso meu trunfo, tio. A rua é nós. Voltamos de nós, brigamos por nós. Milhares de olhares imploram socorro na esquina. No morro a fila anda, a caminho da guilhotina. Várias queimas de arquivo, diária com a fome. E vão amontoando os corpos de quem não tem sobrenome. Eu vi com os próprios olhos a sujeira do jogo. Minha conclusão é que muito buzo ainda vai pegar fogo. Aí, todo maloqueiro tem em si motivação pra ser Adolf Hitler ou Gandhi. E se a maioria de nós participa do evento? A porra do congresso tá me chama faz tempo. Eu nasci junto à pobreza que enriquece o enredo. Eu cresci onde os moleque vira homem mais cedo. Com as mochilas do aluno presente, as tag com nome, as garrafas de vinho nas costas dos neguinhos. Não vim pra trair minhas convicções, em nome das ambições, e arrebatar multidões ao diluir meus refrões. Não, eu podia, e se eu quisesse vendia. Mas sou tudo aquilo que pensaram que ninguém seria. Se o rap se entregar, a favela vai ter o quê? Se o general fraquejar, o soldado vai ser o quê? Tem mais de mil moleque aí querendo ser eu, imitando o que eu faço, tio. Se eu errar, fudeu. Ser MC é conseguir CH do aço. No fim das contas, fazer rima é a parte mais fácil. Já escrevi rap com a ratazana passeando em volta, tio. Goteira na telha, tremendo de frio. Quantos morreu assim e no fim, quem viu? Meu, cês ainda quer mesmo ser mais rua que eu? Na pista, pela vitória, pelo triunfo. Conquista, se é pela glória, uso meu trunfo, tio. A rua é nós. Voltamos de nós, brigamos por nós. Na pista, pela vitória, pelo triunfo. Conquista, se é pela glória, uso meu trunfo. A rua é nós. Voltamos de nós, brigamos por nós.